olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. E olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. Conversar, eu te ensinei como andar. Olha meu filho, o estado que você tá. Eu ouço o tiro, vejo o corpo no chão. Dá um aperto no peito quando reconheço a sua mão. Corpo cheio de bala, encravado nas costas e no coração. IML vem, prepara o corpo pro caixão. A família a chora, entra em depressão. E saber que o moleque está 10 palmos debaixo do chão. A mãe é que mais sofre e não tem o que falar. Lembranças valiosas que sempre vão espelhar. Moleque era firmeza e sempre tinha humildade. Mostrava pros duvidosos que tinha capacidade. E olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. E olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. Meu pai meio que tentou, me avisou, me aconselhou. Mas eu nunca dei valor, eu tava pronto pro que for. Demorou de invadir, eu nunca tive condição. Agora quero a 1.100 e os carros de patrão. Cavalo doido no corre, obcecado no cofre. De olho só nos malotes, sei quem mata, sei quem morre. A lei é dos Robocop, mas eu não obedeço. Garupa CB300 na agência do Bradesco. Enche as mochilas de nós. Então vamos logo, vambora. Que vai tampar é de roda, que atira pelas costas. Quando eu ganhei o asfalto, já tava tudo tampado. Barca, giro, graé, e eu ouvindo os disparos. Senti minha alma mais quente e meu corpo dormente. Eu peneirado de bala pelos rotan cruelmente. Desculpa pai, por favor, vai sofrer sem merecer. Mas entre a morte e a miséria, eu prefiro morrer. E olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. E olha eu te ensinei a conversar. Eu te ensinei como andar. E olha o jeito que cê tá, o cribate cheio de bala. Eu te ensinei a conversar, eu te ensinei como andar. Meu filho, o estado que você tá. Eu ouço o tiro, vejo o corpo no chão. Dá um aperto no peito quando reconheço a sua mão. Eu te ensinei a conversar, eu te ensinei como andar. Olha meu filho, o estado que você tá. Eu ouço o tiro, vejo o corpo no chão. Dá um aperto no peito quando reconheço a sua mão. Cê tá, corpo crivado, cheio de bala.